decepção, frustração, falta de fé, várias fitas, várias fitas. Ai de mim, ai de se mim, não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de mim? Que seria te agradeço, meu Pai, pela minha vida, pela oportunidade de te louvar. Engrandecido seja o teu nome através deste louvor. Aleluias. Orecandalabassuriandalaias. Momento de decepção, veio essa inspiração. Vou te falar como que tá o meu coração, entristecido e também magoado. Com várias fitas que acontecem do meu lado, não sei em quem confio, às vezes eu nem sei quem sou. Minha fé tá abalada, me ajuda, Senhor. Frustração, irmão, eis a questão. É uma máquina de fazer vilão. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Eu agradeço e com Ele eu vou prosseguir. A depressão quer me pegar, mas vou dar um rolê. A quebrada tá do mesmo jeito, você vai ver. Tem os mano no boteco, tem os mano no bilhar. A ideia é a mesma, não dá pra aguentar. Veio em minha mente quando eu perdi meu pai. Tinha 10 de idade, só lembrança e nada mais. Minha mãe e minhas irmãs, sinto muita saudade. Cadê a união? Isso é coisa do passado. Verdadeiramente, sinto saudade, ó. Sinto saudade. Nesse momento que eu tô escrevendo, só choro e lamento. Lamento pelas oportunidades que eu deixei passar. Choro pela sociedade me discriminar. Muita melancolia invade o meu coração. Pensamento bom e ruim, vem, vai, irmão. Eu não aguento mais, já não sei o que fazer. Somente o Senhor pra me fortalecer. Somente o Senhor pra me fortalecer. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. Com o Senhor vou prosseguir, e o meu louvor não vai ter fim. Vou entregar meu coração ao Deus de Israel. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida, ela é feita de escolhas. Infelizmente tem umas que não são boas. Decisões que tomamos sem a direção do nosso Senhor, o Criador da salvação. Seguimos nossa própria intuição. Foi numa dessas que eu me dei mal, então escolhi caminhar num caminho largo. O começo foi perfeito, mas o final foi trágico. Desconsiderado, por poucos amado, por muitos odiado. Não tinha moral, não tinha respeito. A escolha errada é desse jeito. Cuidado com o que você tem escolhido. De um lado é rosas, do outro espinho. De um lado Jesus, do outro Satanás. Do lado a guerra, do outro é a paz. A escolha é sua, então decide aí. Andar pelo certo e esperar o que está por vir. Ou abraçar tudo que o mundo te dá. O diabo dá com a mão, pra com duas vir tirar. Te iludindo com frevo e com balada. Virando várias noites, varando as madrugadas. Foi numa dessa que um apá foi e não voltou. Pra suas famílias, só sofrimento e dor. Senhor, vou prosseguir. E o meu louvor não vai ter fim. Vou entregar meu coração ao Deus de Israel. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Jesus. Em Cristo Jesus. respeito, conceito e consideração. Eu consegui ganhar na caminhada com os irmãos. E aí, parceiro, preste atenção. O papo é de responsa, não é brincadeira, não. Respeite os malucos pra ser respeitado. Respeite a periferia e os aliados. Não julgue pra você. Não ser julgado, não condene pra você. Não ser condenado, o que você plantar, você vai colher, mano, de regenerado. Agora vai te dizer. Vários anos perdido nos prazeres do mundão, enganado e seduzido com o sistema do cão. Mas eu renunciei, eu não quero mais. O controle remoto não me domina mais. Sem olhar pra trás, muitos aqui jaz. O plano de Satanás é te levar, rapaz, pro inferno, onde há choro e ranger de dentes. Eu fui esperto, ligeiro e consciente. Não me deixei levar pela voz do opressor pra um lugar de tormento e horror. Então abra os seus ouvidos, amoleça o coração. O Senhor quer te salvar. Se liga aí, ladrão, se precisar de mim, pode colar, eu tô aí pra te ajudar, é. Você pode acreditar. Em meio à diversidade, em meio à dificuldade, mando um salve pros mano atrás das grades. Privado da liberdade por algo que cometeu. Leia a Bíblia Sagrada, irmão, medite na palavra de Deus. É ela que fortalece, é ela que vai te guiar no caminho no qual você deve andar, longe do vício, longe do crime. Escuta isso. Chegado de verdade, o nome dele é Jesus Cristo. Nesse você pode confiar, nunca vai te deixar nem te desamparar. Mas pra testar nossa fé, tem vários Judas traidor. Só de olho grande no que cê conquistou, eu repreendo. Em nome de Jesus, caia por terra todo o poder do mal, todo o poder da treva, eu repreendo. Em nome de Jesus, caia por terra todo o poder do mal, todo o poder das trevas. Senhor, vou prosseguir. E o meu louvor não vai ter fim. Vou entregar meu coração ao Deus de Israel. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 12 e 13.